frente, via Kilo, via Delta e Kilo, a ingressar no pátio 3, chame o solo, 121 decimal 9, ok? Através da posição 612, aguardo uma autorização. Solo, procede 2591. Espera 2591 em frente ao ponto para ingresso no pátio principal. Em frente ao ponto para ingresso no pátio principal. DIP 5595, Centro Recife, frequência 1251, secundária 13325, bom voo. 251, 3325. Solares da ONU, zero, primeira curva à direita, seguida saída Coral, saída corrigindo a rota, Golf 77. 0253, transponde o controle em 120, décima 8, vira Tangulu. Hotel Catango, descida até 4 mil pés, ajuste no 023, chegada a Bonfim. Após a passagem do tráfego, está livre o ingresso até o pátio. Ingresso, pátio principal 2591. Rotela 2591 em frente, Índia no ponto de retorno a 714-186, o altímetro permanece no 023, bom voo. Utilizado no localizador INS X-Ray 10 Gol 1260. 11260, completa final, checa o trem, chama a torre, 118-6, bom pouso. 18-6, grato. O 983, decolado 54, chame o controle 1208. 983, 1208. Salvador, Índia November Alpha, intercepta cabeceira 17, está a 4 milhas. Ok, Índia November Alpha, efetue 360 pela direita, ok? 360 pela direita, reporte reinterceptando o final da 17. 360 pela direita, November Alpha. Salvador, gol no 260, estabilizado, com trem baixo e travado. X-ray 10. Ok, gol no 260, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardando pista livre, 1260. Tá 9911, livre decolagem, vento no 40 graus, 1-2-2. Livre decolagem, total 9911. Diretamente do solo voltando? Tem condições de voar em NASA ou negativo? Negativo, quente. A previsão de decolagem é o? Afirmativo, informa-se até o 1-4, 1-5, o VR está fora e provavelmente sairá visual. Tem condições ou vai aguardar o retorno do VR? Vai visual, doutor. Então, visual para ilhéus, né? Ok. Chat. Ok, Índia November Alpha, continue a aproximação para o 17, aguarde a autorização de pouso. Mas dá autorização. 1260, autorizado o pouso, 150 graus, 10 nós, à sua esquerda, tem um Charlie 150 aproximando para o 17, vai interferir aí na sua aproximação. Gente, livre pouso, pista 10, gol 1260. Todos, Espera 2591, observe o 737 na final, após a linha e mantém. Oxalá 6140, centro Recife, 12545, secundário 12685, 6140. 2545, altera 2685, Oxalá 6140. Salvador, o total 9911. 9911, contato radar, sobe nível 310, na saída, Boba 1 Alfa. Boba 1 Alfa 310, acende o total 9911. Índia November Alpha livre pouso na pista 17, vento 130 graus, 102. Livre pouso no 7, Índia November Alpha. Golo 260 no solo 58, liberem à direita e chame o solo em 1219. Direita, solo 1219, gol 1260. T38, desce ao nível 060, chegada à mare. Força aérea 2591 no livre decolagem, vento 120 graus, 122. Livre decolagem, 2591. Salvador, Bernardo. Primativo, informo que está reautorizado agora mil pés, decolando a 1-0, primeira curva direita, corredor Axé, o diretor do Lula. Mil pés, corredor Axé, 0-2. Afirma. Solo, muito boa, tá? Muito bom dia, 1-2-0 da Gol. Golão 260, táxi via Kilo, primeira esquerda, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Kilo para o pátio 3, vai reportar para ingresso na principal, 260. O solo Salvador é o GV27. 1-0-0, após reação e Borba. Direita norte, limitada a 1-0-0, após Borba, total 9911. Positivo, temos um tráfego de 1 para 12 horas cruzando o 100 em descida, o Charlie 510. Total tá ciente. Entendeu? Aguarde, por gentileza, informação só para confere. Gente, tá pronto para passar também, gente. Radar sobe o nível 400, saída Elefa 1 Alfa. Saída Elefa 1 Alfa para o 400, 2591. Gol 1983, agora centro Recife, frequência 1251, secundária 133, decimal 25, bom voo. Gente, bom dia. Total 991 está cruzando com tráfego agora em altitude, está autorizada a proa de Abuco. Na terminal de Fortaleza. Abuco, então, total 99 no ano, grátis. Trulha autorizado, Duna está presente para a terminal. Banco Catanga autorizado, Duna descendo para 2 mil pés, o ajuste permanece 1023, livre LS e reposto estabilizado. 2 mil pro de Duna, reposto estabilizado, até o Catanga. Direto Time Zulu, reporte para ingresso no pátio principal, 1023 no altímetro. Controle, posse aérea 2591. Como tem custa papá, aguarde sair, ok? Como tem o VOR, é provável que será na saída em nave. Tem condições de realizar uma saída em nave? Ok, eu tô com o controle, aguarde coordenação junto ao controle. Será confirmada a guarda por gentileza? Prossegue em frente, pátio 1 no índio, no ponto espera chama 2186, 1023 no altímetro, direto Angulo. Vive 27 na escuta. Na escuta? É, estamos com o VOE fora, tem condições de realizar a saída em nave? Negativo, Jair, mas podemos realizar o perfil da saída, o Jair 27. Mesmo sem VOR, tem condições de realizar o perfil da saída? Afirmativo. Gente, agora em coordenação com o controle. Autorizado a alinhar e decolar da pista 0, 120 graus com 13 nós. Pode confirmar o motivo do VOR estar fora? Não. É. O G27, o controle falou que negativo, é, ou aguarda, a previsão é 1-4, 1-5, ou sai visual, é, a ponte de decolagem seria curva esquerda, setor norte, indivíduo 1.510, aguardando o progreda. Ah, visual então, G27. Pode ser colagem com o vestido do setor norte, 5.510, G27. Pronto, cópia. Pronto. 2685, obrigado, outro lado. Web 5728, desce até 3.000 pés, ajuste no 023. 3.000 pés, no 023, 5728. Pro direto pelo controle para Petrolina e ascensão para o 100. Somente é visual, 5524 no transponder, controle 12.8 G37. Então, G37, 3 horas de colagem, a saída inicialmente visual, decora da 10, primeira curva esquerda, 6.510. Aguardando a pro direto para Petrolina e aguardando também a ascensão para uma centena. O transponder 5524 e o controle 12.8 G37 está com 7 a voz e também já está pronto para o táxi. Climativo G27, taxi hotel, reporte condular, o altímetro 1023. Taxi hotel, reporte na condular, 1023. Ó, G27. Dono, prato. Estabilizado no lock, o hotel acerta. Gente, hotel Oscar Tango. Completa final, checa o trem, torre 118.6, bom pouso. 118.6 para a torre, graças ao bom trabalho. Web 5728, reduza para 180 nós. Vai seguir um Charlie 510 na aproximação. agora que se encontra 10 milhas do senhor. Ok, reduzindo para 180, 5722. E desça para 2 mil pés, reporte no lock, o 5722. É, 2 mil pés, reportará no lock, 5722. Ok, hotel Oscar Tango. Continua a aproximação, aguarde o contato visual da torre. A rota é o 2190, decolada 10, primeira curva direita, prefira sair da Guiné, Uno Alfa, 5565 no transponder, o controle 120, décima 8, o azul 4207. Correto, após condução. 08, sua decolagem foi ao 06, o Juliette estangulou. Tente capacete usar 35, a chamada 18, 1208, controle. Obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. O voo no 738 até 3 mil pés. Ajuste no 023. Controle, bom dia, Juliette Tango Zulu. Corredor cheia, nossa escuta. Bom dia, Juliette Tango Zulu. Contato radar estabelecido. Solicito nível 1900 para Ilhéus. Se for possível, amigo, dá presente. 065, Ilhéus seria o ideal. No visual. Já estava visual, aliás, a regra. Gente, Juliette Tango Zulu, solicitando 065 condições visuais. Sim, monsieur. Gente, irá prosseguir via litoral ou direto? Se for possível, direto, dá presente. Direto, direto, direto, subindo ao 065 com condições visuais. Se possível, direto, direto, aqui um coral 30, 30 minutos. Autorizado, direto, Juliette Tango Zulu, subindo ao 065. 065, esquerda agora, o Tango Zulu. 5728, confirme voo do Duno, Serravito 366. Interceptando o localizador, 5728. Gente, 5728, torre 118.6. 118.6, obrigado. Salvador Web 5728, na final da pista 1-0. Web 5728, continua a aproximação e aguarde pista livre, número 2. Aguardando pista livre, 5728. Desce para 2000, livre LS é posto estabilizado. 2007, autorizado o cruzamento da pista 1028, de imediato, reporte na taxa de alta. Ono, livre. libere próximo à direita e Olivrar, chame o solo em 121, decimal 9. Olivrar, na próxima direita, 1219, passa o comandão para a terra. Décimo pátio principal, 1210. E aquilo, vai ingressar no pátio 3, vai reportar para ingresso no pátio principal, 1227. E a Juliette? Para o chamado, ele está para o meu hotel. Hotel Oscatango, confirme o pátio. Pátio 3 geral. Clima ativo, ingressa via Alfa Kilo para o pátio 3, com o lado finalizador, o Romeu Oscatango. E Alfa Kilo, será atento ao finalizador para o hotel. 1227, ingressando no pátio 3. Clima ativo, táxi em frente, Índia, mantém Índia no ponto de espera, mantém a posição e chama tudo em 518, decimal meia dúzia. O altímetro no 023, G27. Táxi em frente até Índia, do ponto de espera a torre 118,6, o ajuste 1023. Fala Azul 4207, tudo para que estivesse em acionamento. O Azul 4207, coordenação de solo, apoio do bandeirante da Força Aérea, passa a livrar ataque em Índia, está livre no 01 no portão. O Azul 4207 em coordenação com a equipe de solo. Então, foi na ação da equipe de solo, a ação do ENTE, e a equipe de solo. O vapor uniforme Índia Delta November, nas minhas condições visuais, prossegue para a Serra November Mike Echo, aponta quando der a descida. Localizador 738. 738, torre 118, meia para pouso. 118, meia. Isso. Ingressando no ponto de espera para a Índia. Mantenha o ponto de espera, GV27. O Webjet 5728 no solo, Zuno 3, libere e chame o solo em 121, decimal 9. Livrou P, chama só 219, 5728. Corre 738, cheque o trem. Ataque na 738, avistado, livre pouso, vento 150 graus, 129. Dois da web, ingressa via Kilo, primeira taxa à esquerda, pátio 3, é posto para ingresso no pátio principal. Taxa será via pátio 3. Ok, taxa via Kilo, via pátio 3, o 5728. Que o VOR já está operacional, o senhor deseja ainda manter a saída visual ou já cumprir a MOMO? Não, pode ser visual. É, permanece então a subida conforme instruída visual aí, restrito 1500 no corredor forte. Sim, ativo, eu vou entrar em contato para ver se é a deriva. Zero, tem que dar papá. Bom dia, 4060, desce ao nível 050, chega da Mari. 050 na Marilha, 1400. 140 graus com 11 nós. Web 5728, ingressa, vira esquerda, 09 é o portão. Primeira esquerda, 09 é o portão, 5728. O Azul 4207 já foi solicitado no tempo aéreo. O VAN voltou a operar agora. Modifique sua saída para a saída da El Leida, após Leida, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota UP Zulu 10, o Azul 4207. Da El Leida, Bridge, vai intercepta a UP Zulu 4207. Correto, 01 no reporte iniciando o pouco. Oh. Índia Delta November, prossiga. Solicito da presente 055 devido à formação. 10055, condições visuais, Índia Delta November. M27, a torre. Escuta. É, eu entendi, o senhor vai decolar então visual e na subida vai modificar para instrumento, é isso? É, só não foi instruído lá, só foi com mais 6.500 pés, com a tal de visão para o que eu tenho. Ok, sim. O Gol 1738, solo 17, semi-solo 219. 219, boa. Solo Gol 1738, bom dia. M27, livre decolagem, 130 graus, 12 mais. Bom dia, Alfa Kilo Pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal, táxi se dará via Pátio 3, 1732. Alfa Kilo Pátio 3, reporta para ingresso. Já pode chamar o controle? Afirmativo, decolado ao Zulu 8, chame o controle, 1208, GM27. Obrigado, 208. Segunda linha de catapaz, autorização de equipe. Gol 260, informação em curso agora, Quebec, o Uber já voltou a operar. Portão 08, pronto para a cópia, unidade 390. Copia, 390. Gol 260, Salvador Recife, autorizado o MIG de voo 390, rota 358. Decoladão no zero, primeira curva à esquerda. Seguida a saída Puca, transição Caju. 5563, no transponder o controle 120, décima 8, gol 1260. Autorizado 390 para Recife, que é 358. Decola no zero, curva à esquerda, Puca, Caju. 5563, transponder 208, nosso controle de saída 1260. Correto, repassando pronto para o acionamento do espécie. Manda pronto, 260. Gol 1738, ingresso à primeira esquerda, portão 62. 62, gol 1738. Azul 4207, pronto pro táxi, B92, autonomia 0320, alternado campeão. Azul 4207 da Azul, autorizado o táxi até o ponto de paradão 10, quando lá chama a torre, 18612 e 1023 no altímetro 1023, bom voo. Autorizado o táxi até o ponto de paradão. Ponto de torre, 118 decimal, ganha 023. Controle Salvador, muito bom dia, web 6740, sempre da Papata, sempre por 1950. 6740, desce ao nível 060, chega da Mari. 060 da Mari, poderia voar Itap, está presente? Livre. Itap está presente, muito obrigado, 6740. Tá 3191, boa tarde.